Deus está, tem muita unção. Onde Deus está, tem cura, meu irmão. Já posso sentir, Deus está aqui. O mal não vai prevalecer, vai ter que sair. Hoje é dia de renovo, Deus vai agir em tua vida. Se você crer, você vai ver o milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus envolvendo este lugar. Se você crer, você vai ver. Hoje é dia de renovo, Deus vai agir em tua vida. Deixa Deus agir. Se você crer, você vai ver o milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus envolvendo este lugar. Se você crer, você vai ver. Santo, os anjos cantam santo, porque só Ele é santo. Aleluia. Ele é santo, santo. Ele é santo, santo. Ele é santo. Se você crer, você vai ver. Glória de Deus envolvendo este lugar.